51, a linha decola, vento calmo. CNR-6251, no decola aos 43, controle 1-19, decimal 35, bom dia. 1935, CNR-6251. Padrão de Salvador, bom dia, o CNR-6251 na DAEL, passando 1600, dois letras disponíveis. 251 no contato radar, Fuson 360 após 2000 Leda. Aproar Leda, o Genebra 251. ILS, até 3201, capita ali. 3201, chame a torre, 7282. Chama a torre, tá? 3201. Salvador, bom dia, TAM 3201, passando externo, baixar trabalho. Bom dia, TAM 3201, livre pouso, pistão na zero, vento calmo. Afirmativo, livre pouso, vento calmo, TAM 3201. Autorizado sim para táxi, 14177. Salvador, bom dia, objeto 5717, seguinte informado. Eco, atualização, tunelão. 48, livrando a direita, táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, contrato da Juliette, 3201. Salvador, bom dia, objeto 5717, seguinte da Eco. Objeto 5717, pronto para cópia? Objeto 5717 para o Galeão, autorizado nível 340, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5125, objeto 5717. Autorizado 340 pelo Zulu 110, decola da 10, curva à direita da Euleda Bridge. 1935, 5125, contra o objeto 5717, chame pronto para o pushback de saneamento. Para número 10, 5817. Salvador, bom dia. Objeto 5898, informação em curso eco, ajuste no 0 no 1, pronto, cópia. Objeto 5898 para Confins, autorizado nível 340, via Apesulou 16. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da Euleda, pós-Leda, direto Bridge. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5126, objeto 5898. Objeto 5898 correto, chame pronto para pushback saneamento. O TAM 3201 no visual com tráfego da Azul no através do gate 4. TAM 3201, próximo Juliette. TAM 3201 no visual com tráfego da Azul no através do gate 4. Afirmativo. Gente, seu gate é o número 4, vai aguardar início do táxi do Azul e ingressar via Juliette. E a Juliette mandando o azul para o gate 4, 3201. 177, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 11. Jet 6749, informação agora em curso Foxtrot, pronto para cópia? Webjet 6749 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Pêndulo 21, Tetri, via Prós, direto Poço de Caldas. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa. Controle Salvador 119, decimal 35, aciona 5123, Webjet 6749. 340, Pêndulo 21, Tri, via Prós, Poço. Decolada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 1935, transponha 5123. Objeto 1749, correto, chame pronto para prospeccionamento. Azul 4177, a linha decola, pistão 10, vento calmo. Azul 4177, decola 56, controle 119, decimal 35, bom dia. 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4177. 4177, contato radar, suba e mantém 360, após 2000, Leder. Só mantém 360, 2000, Leder, 4177. Webjet 6749 é autorizado de táxi. Planejete 6749, táxi via Pátio Índia Alfa. No ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-1. Via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-1, na minha frente. Salvador, MG-57, posição número 10. Autorizado, chame táxi, objeto 5717. Autorizado, 5717. Estacionamento 5898. O objeto 5898 vai aguardar tráfego da companhia, passar retaguarda no táxi, após iniciar o chama para o táxi, objeto 5898. Quadro 177, chame Recife em 3325. Quadro 177. Quadro 177. Chame Recife no 3325. Objeto 3749, a linha decola, vento calmo.